Pójdź po bitos, lecenu pro boje. Gerhard, hoje vas nucleares. Gerhard, Gerhard, hoje vas nucleares. Que tem a religião, se for a razão. Porque desobedigos, todos morrerão. Gerhard, Gerhard, hoje vas nucleares. Gerhard, Gerhard, hoje vas nucleares. Pela imprudência dos poderes militares. Pela imprudência dos corpos militares. Todos gatilhos acionados. Zero a destruição.